Eu preciso assistir. E quando vejo, já tô ouvindo uns modão doído, sofrido. Tô enchendo a comanda na mesa, ô saudade que gera despesa e prejuízo. Hoje eu acordei com o pé direito, vou fazer tudo bem feito, anota aí. Ontem foi a saideira. Mentira, na primeira esquina já bateu saudade. Pro dono do bar não é novidade. Carência covarde, já vem tocar o nome dela outra vez. Oi, e quando vejo, já tô ouvindo os modão doído, sofrido. Tô enchendo a comanda da mesa, com saudade que gera despesa e prejuízo. E quando vejo, já tô ouvindo os modão doído, sofrido. Tô enchendo a comanda da mesa, com saudade que gera despesa e prejuízo. Tomando uma e cantando os modão com vocês, gente. Vamos virar essa pinga aqui então. Vamos que vamos, mano. Um, dois, três, foi. E é pinga mesmo, viu? Hoje eu acordei com o pé direito, vou fazer tudo bem feito, anota aí. Nossa. Ontem foi a saideira. Mentira. Mentira. Mentira, na primeira esquina já bateu saudade. Pro dono do bar não é novidade. Carência covarde, já vem tocar no nome dele outra vez. Nossa, e quando vejo, já tô ouvindo uns modão doído. Sofri, tô enchendo a comanda da mesa. Ô saudade que já na despesa e prejuízo. E quando vejo, já tô ouvindo os modão doído, sofrido. Tô enchendo a comanda da mesa, ou saudade que gera despesa e prejuízo. E a mulher fica bêbada e faz assim. E quando vejo, já tô ouvindo os modão do... Como é que é, vá? Sofrido. Tô enchendo a comanda da mesa, ou saudade que gera despesa e prejuízo. Tô enchendo a comanda da mesa, ou saudade que já é despesa e prejuízo. Ô, oh, retrato, Michel! Bom demais!